Sula Mazureg, os Chonados da Vida, Gini Geno comendo poeira, para Cláudia Morena, de São Paulo, minha nova amiga do Facebook. Cláudia, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Gente, ó, essa música aqui, ela é engraçada, mas fala de um tema muito sério. Morre muita gente no Brasil simplesmente pelo preconceito de não fazer o exame de toque. É, meu pai chegava aqui em Brasília, ele vinha fazer todo ano ele fazia o check-up, né? Chegava e falava, ó, meu filho, uma desmoralização, homem da minha idade, ficar levando essas coisas. Mas tem que prestar atenção, porque é melhor. Escuta aí o que, é que o Zé fala. Zé Mulato e Cassiano, o doutor dos anéis. Alô, pessoal, aqui vai nosso abraço a todos os urologistas do Brasil. É o meu doutor Jonas Camelo. Doutor João Zuclo, nosso abraço. É, o doutor dos anéis. Firma o dedo. O meu compadre teve um problema na próstata e o doutor suspeitou de um tumor maligno. Passou pra ele um exame que é benéfico, mas o compadre não achou lá muito digno. Ele jurou que levaria para o túmulo a virgindade encerrada no sarcófago. O que o doutor passou pra ele achou o cúmulo. Ficou cismado do doutor ser antropófago. É, antro o quê, compadre? Pófago, compadre. Ah. Antropófago é aquele que come o semelhante. Come. Nesse caso, que come gente. Tô sabendo. Ele que vem com a estúdio, compadre, com a antropofagagem, que eu vou moer no pau, compadre. Baixa a arma, compadre. O homem quer ajudar o senhor. Ele quer livrar o senhor do mar pior. É, sei não, hein? Ei, compadre, deixa de ser atrasado. Vira o anel e larga de churumela. É só um exame e um dedo encapado, sou. Se o senhor é firme, não vai lhe deixar sequela. Ó, compadre, também só não pode é o senhor, na hora que sair de lá, achar o doutor muito mais ajeitado que quando chegou. Ah, aí o mar não tem cura, não. É, você foi e foi bom, compadre, então eu vou também, uai. Compadre, faz o seu PSA bem rápido para medir o seu antígeno prostático. Se acaso for cair na malha urológica, verá que o doutor é até simpático. Que dia! Faça logo desse jeito mórbido, porque a sua vida está no ápice. Só tem difícil, é bem melhor ser aparpado vivo, vívido, do que um machão tendo o seu nome numa lápide. Que tal, compadre? Aqui já és compadre fulano de tar, muito macho. É, e burro demais. É, porque é melhor uma dedada num buraco feito pela natureza, compadre, sem problema. Do que o doutor ter que passar a mão naquele canivitinho. Como é que chama, compadre, aquele canivitinho do doutor? É, o tal bisturico, compadre. Pois é, o tal do bisturico. Aí abre uma janela no compadre. Credo. Já não é só o dedo, tem que enfiar a mão toda. Deus me livre. Dois gravos, o tal tem na unha e com um pouco não adianta mais. Então só, adeus. Ei, compadre, deixa de ser atrasado. Vira o anel e larga de churumela. É só um exame e um dedo encapado, sou. Se o senhor é firme, não vai lhe deixar sequela. E eu confio no senhor, compadre. É, e sou firme mesmo, compadre. O senhor pra mim é arueira, meu. Ah, eu fui lá e fiz o trem, mas foi bom, compadre. Ficou batuta. Tem compadre que nem vai lá e começa com os tipos esquisitos, gente assim, atrapalhado. É verdade. A culpa não é do exame, não, senhor. É, gente, vai lá com o doutor, não é assim tão cachorro que é tão... Alô, doutor João, firma o dedo. É verdade. Zé Mulato e Cassiano, o doutor dos anéis. O Vilcinho Guasca, lá de Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul, ele escuta o nosso programa lá pela Cidade FM, ele é radialista também, mas não perde o nosso programa. Até a concorrência escuta a gente, você viu que tem, não tá ruim, né? Oi, sim, um abração pra você, tá aí. Você pediu e eu vou trazer. O grandalhão Sérgio Reis, Panela Velha. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Tô de namoro com uma moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patrona. Os meus parentes já estão me criticando,

vive em mim, mora no meu peito. O amor é assim, vive em mim, não tem mais jeito. Como a nuvem e o céu, você e eu somos letra e papel, escrevendo uma história que tem um sabor de mel. Você e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, como a nuvem e o céu. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Paulinho Reis, o amor é assim. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado em Minas Gerais pelo Flávio Bejar, é só ligar 61 99 81 3601. No próximo bloco, o milionário José Rico, Fernando e Sorocaba, e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Lá de Patrocínio, Minas Gerais, pertinho do Coró. Do Coró pro Patrocínio é só pegar a rodovia Gerson Coutinho da Silva, a rodovia Goiás, e em menos de uma hora você tá lá, né? Aparecida Furlan me mandou uma mensagem. Cleiton, eu sou ouvinte do seu programa há muitos anos e eu queria que você tocasse no quadro da trilha sonora da minha vida uma música que mexe comigo todas as vezes que eu escuto essa música, né? Aparecida, ela é uma carta comprida aqui, mas simplificando. Foi um trelelê que ela arrumou e o caba sumiu e tal, etc, né? Ô, Tom Bandim, como é que chama aquele amor que fica? Aquele amor que quando bate fica, como é que chama? Pois é esse aí que é Aparecida. Ela pediu e eu vou trazer. Milionário e José Rico, última canção. Eu não me canso esperar por ti, querida. Eu não consigo esquecer teus doces beijos. Meu coração está repleto de esperança. Peço que voltes pra matar os meus desejos. Uma noite que se vai, eu te espero. Se não voltares para mim, eu me enlouqueço. Vou à procura de te ver e não te encontro. Queria ao menos descobrir teu endereço. Esta canção que escrevi quase chorando, sei que um dia certamente irás ouvir, mas compreender saudade. Hás de chorar com a mesma dor que eu senti. Na trilha sonora da vida da Aparecida Furlan, de patrocínio Minas Gerais, Milionário José Rico, uma gravação de 1975, Última Canção. Agora uma música desse ano, vamos pular de 1975 para hoje. Esses meninos que estão arrebentando a boca do balão. Fernando e Sorocaba, Homens e Anjos. Sou a escuridão, ela é iluminada. Ela é tudo, eu sou quase nada. Homens e anjos, sou tão comum, ela é diferente. Sou tão ciumento, mas anjos não mentem. Morro por ela, ela vive pra gente. Homens e anjos, um raio e um arco-íris dividindo o mesmo céu. Belezas tão diferentes, pintadas num só papel. Vencemos o impossível com a força do coração. Parece estranho, mas nós nos amamos, homens e anjos. Caminhos se encontraram. Talvez foi destino, talvez o acaso. O doce, o amargo, a pureza e o pecado. Homens e anjos, um raio e um arco-íris dividindo o mesmo céu. Belezas tão diferentes, pintadas num só papel. Vencemos o impossível com a força do coração. Parece estranho, mas nós nos amamos, homens e anjos. Homens e anjos. Tem asas, sou a escuridão. Ela é iluminada. Ela é tudo, eu sou quase nada. Homens e anjos. Fernando e Sorocaba, Homens e Anjos. Eu estou recebendo, por intermédio do Edelson Moura, uma mensagem do Carlos Bonaparte, que está dizendo o seguinte: o programa Cleiton Aguiar é o mais ouvido pela produção associada aqui do grupo Antena Web, que transmite os programas do Cleiton Aguiar, do Mundo Sertanejo, Saúde com Beleza e o programa do Maurício Fales. Pelo vosso trabalho e seriedade, pela radiocomunicação implementada nos vossos programas, o nosso enorme obrigado por sermos uma afiliada da Rádio Estúdio Brasil. Melhores cumprimentos do Carlos Bonaparte. Ô Carlos, um abraço para você, muito obrigado. Rapaz. Você sabe que a gente não tem muito assim retorno das emissoras. As pessoas, ó, a gente compreende isso, né? Porque é uma correria danada, as pessoas não têm tempo de ficar informando. Eu viro e mexo, eu desculpo que meu programa está passando numa rádio que eu não sabia. Mas é sempre bom receber uma informação dessa aqui, né? Que o nosso programa é o programa de maior audiência dos programas associados a sua rádio do Grupo Antena Web. Muito obrigado a você e a toda essa rede, né? Não é bem uma rede, porque nós não entramos em rede, né? Nós somos um belo de um grupo de comunicação, é, né? O maior grupo de comunicação em rádio do Brasil, que é daqui de Brasília, a Rádio Estúdio Brasil, esparramado pelo Brasil e o mundo, as emissoras locais que me dão o privilégio de transmitir o nosso programa. Ainda mais quando eu recebo uma notícia dessa. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, aqui mora gente, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros. Essa música tá pipocando no Brasil inteiro e fora do Brasil também, né? Já temos notícia de rádio lá no Egito, rádio na Bolívia, na Colômbia, no Paraguai, nos Estados Unidos, na Inglaterra, para todo lado, tocando Eliane e Samuel, né? No próximo bloco eu tenho uma dica de combate ao estresse. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje em dia é praticamente impossível você ficar livre do estresse. Basta você ligar a televisão ou ler o jornal, só tem bagaceira. Presta atenção, parece que as televisões combinaram de só dar notícia ruim. É avião que caiu, gente que matou, atropelou, não sei o quê, cada história pior do que a outra, e o dia inteiro na televisão eles falando disso, e remoendo, enquanto tem uma tragédia, eles vão lá, entrevista até o cachorro da casa, entendeu? Isso as pessoas vão se estressando, além das demandas do dia a dia, né? A gente sempre impõe necessidades que às vezes nós não temos, as coisas estão cada vez mais difíceis. Eu não sei se vocês repararam isso, mas de uns 6 meses para cá, a situação da economia do Brasil não está boa, não. A inflação ameaçando voltar. Eu tenho amigos pequenos empresários, médios empresários, grandes empresários e mega empresários, né? Gente que movimenta bilhões de reais. Todo mundo reclamando que os negócios estão paralisados. Isso também é uma fonte de estresse, porque aí afeta a economia inteira, todo mundo para de ganhar, é um negócio complicadíssimo, né? Aí o estresse bate, mas bate para valer. E ó, estresse mata. Eu recentemente tive umas tonturas e eu achei que eu estava com labirintite. Aí eu fui ao médico, o médico examinou, me virou do avesso, falou, não, você, o seu labirinto não tem nada. Aí ele me perguntou, você está trabalhando muito? Eu falei, tô. Como é que é? Eu contei para ele, falou, rapaz, diminui essa rotina, o seu problema é estresse. Então o estresse dá dor na gente, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, olha, é um negócio terrível. Então eu vou te dar umas dicas, já que não tem jeito de acabar com ele, pelo menos para você diminuir o estresse. Uma coisa que é uma maravilha é uma bela noite de sono. Para você ter uma boa noite de sono, primeiro, não tome café à noite, e nem você vai comer uma feijoada 10 horas da noite, você vai sonhar com o capeta e não vai dormir direito, né? experimente, a hora que você deitar, botar uma musiquinha suave, né? O gênero que você gostar, mas não põe alto não, põe baixinha. E procure não pensar o que você vai fazer no dia seguinte. Né? Eu tenho uma técnica que é o seguinte, tipo, quando eu deito, os pensamentos vêm tudo de uma vez. E eu imagino como se eu tivesse com uma raquete de tênis na mão, e um pensamento veio, eu dou uma raquetada nele para lá. Comigo funciona, você pode desenvolver a técnica que você quiser aí, viu? Outra coisa, procure na farmácia, ou nessas casas que vendem esse tipo de material, essência calmante de óleo de canola ou óleo de girassol. Aí você passa na ponta dos seus dedos, massageia as têmporas e os lóbulos da orelha, a pontinha da orelha, viu? Com óleo de canola ou óleo de girassol. Outra coisa boa também para relaxar, para diminuir o estresse, é fazer exercício. Uma caminhada, uma corrida, né, porque aumenta o fluxo sanguíneo, oxigena melhor o cérebro e relaxa os músculos tensionados. Né? Você vai ficar muito mais tranquilo. Vou te dar um aqui, ó, para você relaxar os ombros e a parte superior do corpo, enquanto você estiver sentado à mesa, levante alternadamente os braços. Primeiro você levanta o braço direito, como se você quisesse tocar o teto. Você abaixa, depois você levanta o braço esquerdo, abaixa, levanta o direito e vai trocando por uns 5 minutos. Outra dica boa também é o seguinte, você acenda uma vela aromática, dessas velas cheirosas, né? Apaga a luz, bota uma musiquinha de leve, deita de costa e aí você vai elevando os braços e as pernas em direção ao teto. Primeiro levanta o pé direito, depois você levanta a perna esquerda, depois você levanta o braço direito, a perna esquerda e vai alternando e levantando, né? E aí você vai rodando assim, faça isso por 10 minutos. Outra coisa, você fica em pé e gire a cabeça alongando o máximo que puder, como se você quisesse desparafusar a cabeça, sabe? Começa girando para o lado direito, depois para trás, como se você estivesse olhando o teto, e se você ainda pode ajudar forçando com a mão, assim, pega no queixo, empurra para trás, depois pega por trás e empurra para frente, pega do lado, empurra para o lado esquerdo, pega do outro lado, empurra para o lado direito, viu? Faça isso por alguns minutos e depois você faz primeiro para um lado, depois para o outro lado, né? Outra coisa, feche os olhos e levante os braços acima da cabeça até as mãos se tocarem, de olhos fechados, viu? Aí lentamente você vai abaixando os braços assim do lado do corpo e levante novamente como se você estivesse voando, imita um passarinho voando, entendeu? E aí você dá asas à sua imaginação e com certeza você vai relaxar, você vai espantar o estresse e vai ter um dia muito melhor. Aí melhora o apetite, melhora a sua capacidade de pensar, viu? Faça isso que eu estou te dizendo, que você vai ver que vai melhorar bastante. Te contar, rapaz, o programa do Cleiton Guerra ensinando o povo a espantar o estresse. Tem base um trem desse. Ataíde Alexandre, um novo cara. Você não acredita, não bota fé, duvida, mas eu te dou razão. Enquanto me amava, eu sempre abusava do seu coração. Mas hoje é diferente, mudei completamente, me reconstruí. Talvez igual por fora, por dentro é outra história. Eu estou aqui, eu sou um novo cara, e nada se compara com o cara que eu já fui. Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar. Voltei pra te falar que nada te substitui. Eu sou um novo cara, bastante transformado, que apanhou, mas aprendeu. De coração mais quente, a cabeça bem mais fria. Tudo que você queria é o cara que sou eu. Mas hoje é diferente, mudei completamente, me reconstruí. Não sou o mesmo cara,

vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. Pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos e uma bela canção, Meu Pequeno Cachoeiro. Alô, a lorota boa de hoje, quem me mandou foi meu irmão Marcelo Aguiar, lá de Uberlândia, nas Minas Gerais, e conta a história do Joãozinho. Joãozinho é terrível, né? Essa aqui é Joãozinho, o estrategista. O Joãozinho foi na igreja, ele foi confessar. Chegou lá e tal, joelhou, falou assim, padre, eu pequei. Eu fui seduzido por uma mulher casada, padre. Ela falou que é séria, mas me seduziu. Aí o padre falou assim, és tu, Joãozinho? Sou eu, padre, sou eu. E com quem estiveste tu? Padre, ó, eu já falei o meu pecado, agora ela que confesse o dela. Eu só vou contar que eu fiz a mulher casada que vem aqui confessar para o senhor. Aí ele falou assim, Joãozinho, pode falar, pai. Mais cedo ou mais tarde eu vou saber. É assim melhor que você me fale agora. Foi a Isabel Fonseca? Aí o Joãozinho respondeu, padre, os meus lábios estão selados. O padre perguntou, a Maria Gomes? O padre, por mim jamais saberá. Ah, e a Maria José? O padre, não vou dizer. E a Rosa do Carmo? Padre, por favor, não insista. Então foi a Catarina da pastelaria? Não, padre, isso não faz sentido. E o padre, curioso, querendo saber, falou assim, és um cabeça duro, Joãozinho, mas no fundo do coração, admiro a tua reserva. Vai rezar 20 Pais Nossos e 10 Ave Marias. Vai com Deus, meu filho. O Joãozinho saiu do confessionário e foi lá pro banco da igreja. O amiguinho dele, o Maneco, estava esperando do lado assim, falou assim, e aí Joãozinho, conseguiu a lista? O Joãozinho falou assim, consegui. Tenho 5 nomes de mulheres casadas que estão dando para todo mundo. Conclusão, o planejamento estratégico começa com a análise do mercado. Joãozinho é fogo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu amigo Cleiton Aguiar, sou da cidade de Conceição do Rio Verde, nas Minas Gerais. Ouvinte da sua programação, pois retransmitimos seu programa pela rádio Onda Verde FM 104,9. Sou locutor dessa rádio, faço programa todos os dias de segunda a sexta-feira, das 4 da manhã às 9 da manhã. Parabéns pela belíssima programação, Luiz Flávio Bergantin. Luiz, um abração para você, rapaz, muito obrigado, né? Um abraço a todos os amigos, aí, os nossos colegas, os diretores e principalmente aos ouvintes da rádio Ondas Verdes FM de Conceição do Rio Verde, nas Minas Gerais. Conceição do Rio Verde é uma cidade que já tem 103 anos de emancipação política, vai fazer agora, né, no dia 30 de agosto, vai completar 103 anos. Segundo o IBGE, em 2010, Conceição do Rio Verde tinha 13 mil habitantes num território de 370 quilômetros quadrados. Quem nasce em Conceição do Rio Verde é conceiçoense. O prefeito atual é José Arildo de Castro Carneiro, do PRTB. O município de Conceição do Rio Verde faz divisa com Cambuquira, Três Corações, Jesuânia, Carmo de Minas, Caxambu, Baependi, São Tomé das Letras e Soledade de Minas, e fica a 320 quilômetros de Coromandel, ali na região do sul de Minas, né? Luiz, um abração para você. O Luiz também agora faz parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Um abraço a todos os nossos parceiros do Brasil inteiro, né? Aniversariando hoje, o locutor Val Siqueira, João Maria Limirinho, Alessandro Dias Vital, Berque Lourdes, Luiz Carlos Tioso, Ednei Freitas de Andrade, Rosilene Silva, Antônio Ferreira, o meu amigo locutor Pedro Trucão, da Globo AM de São Paulo, o meu sobrinho Daniel Gomes, Ney Jackson Bezerra Ruela e o Ricardo Evangelista. E você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu estou recebendo uma oração aqui do Martiniano Costa Filho, de Paraguaçu, nas Minas Gerais. Ele sempre participa do programa e ele mandou hoje a oração pela casa. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoai este lar e abençoai a todos os que nele moram. Afastai desta casa o espírito do mal e enviai os vossos santos anjos para guardá-la e defendê-la. Reprimi, Senhor, as forças malévolas. Venham elas das intempéries, dos homens ou do espírito maligno. Seja esta casa preservada de roubos e assaltos e defendida contra incêndios e tempestades, e que as forças do mal não perturbem o sossego da noite. Que a vossa mão protetora paire dia e noite sobre esta casa e que a vossa infinita bondade penetre no coração de todos os que nela moram. Que neste lar reine a paz duradoura, a tranquilidade benfazeja e a caridade que une os corações. Que a saúde, a compreensão e a alegria sejam permanentes. Senhor, que nunca falte o pão em nossa mesa, o alimento que dá energia ao corpo e fortalece o nosso ânimo, e assim nos tornemos capazes de resolver todos os problemas, superar todas as dificuldades e cumprir as tarefas que as nossas obrigações diárias impõem. Que esta casa seja abençoada por Jesus, Maria e José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, viu, Martiniano? Um abração para os meus amigos de Paraguaçu, lá nas Minas Gerais, meu amigo Júlio Bueno, da Objetiva 1 FM, e de todas as cidades ali em volta que recebem o nosso programa, graças a Deus, com enorme audiência, né? Júlio, um abração para você e para todo mundo que está curtindo aí a Objetiva 1, dessa simpática cidade das minhas Minas Gerais. Sucesso novo de Rio Negro e Solimões, O Que Você Não Faz. O que está acontecendo? Hoje eu me perguntei. Você tão indiferente, seu olhar está ausente. Diz aí onde eu errei. Quanto tempo faz que não diz que me ama? Vai dormir sem boa noite. Não repara mais em mim. O que faço tanto faz. Estamos bem perto do fim. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame mais e mais e mais. Quanto tempo faz que não diz que me ama, vai dormir sem boa noite. Não repara mais em mim, o que faço tanto faz, estamos bem perto do fim. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer.